5717, o vento é 150 graus, 8 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 5717. Eu chamo a torre 118, decimal 6, até o meu posto. 118,6, muito obrigado. Torre, bom dia, o Papa Romeu, Bravo Alfa Tango. Bravo Alfa Tango, bom dia, avistado, pouso na 10 mesmo, confirmo? Afirmo. Gente, está autorizado o pouso na 10, o vento é 160 graus com 8 nós, o Bravo Alfa Tango. Bravo, Web 5717 decolou ao 08, controle em 120.8, tenha um bom dia. 208, bom dia Web 5717. Bom dia controle Web 5717. Bom dia Web 5717, contato do radar, voei na prova de laser subindo para 340. 1-0, qual é o pátio de estacionamento? Pátio geral. Ok, Bravo Alfa Tango, então libere a direita na Delta, após cruze a Alfa, ingresse no pátio 3 via taxiway Kilo, atento ao balizador no pátio 3 e até já. Delta Alfa Kilo vai pro balizador no pátio 3, o Bravo Alfa Tango. Bom dia, Rio 5973, formação Fox. Bom dia, Rio 5973, identifique chegada a Mari, Buena Pro de Duna, descida para 2000 pés, o ajuste no 06. Gente, Pro de Duna, no 016, no altímetro, descendo para 2010, Rio 973, obrigado. RG Jet 5898, chama agora Recife, 1251 e alternado no 3325. 251-3325, obrigado. Eu acho que o senhor passou da Taxi 8 Kilo, ela fica aí à sua esquerda, um pouco atrás da aeronave, se quiser fazer um 180. Obrigado. Para, que isso. Jet 57197, chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 1-3325. 251-3325, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1804, informação Gol. Gol 1804, identifique, chegada Bonf, desça para 4000 pés, o ajuste no 06. Bonf 4000, 1016, Gol 1804. Salvador, bom dia, tá 3597, informação Golf. Bom dia, tá 3597, identifique, chegada Bonf, desça para 5000 pés, o ajuste no 06. Bonf 5000 pés, 06, tá 3597. Rio 5973, livre final ILS, informe estabilizado. Gente, informarei estabilizado, Rio 5973. estabilizando visual Rio 5973. Rio 5973, completa final, chame a torre 1186, tem bom posto. 186, obrigado, até daqui a pouco. Gol no 804, livre ILS, desce para 2000, Brasil China 0 no meio, informe estabilizado. Descendo para 2000, está autorizado ILS 1-0, gol 1804. E bom dia. Bom dia, Rio 5973, avistado, reporte passando externo, baixar a travada. Excelente, reportarei Rio 5973. Externo, baixado travado, Rio 5973. O Rio 5973 está livre, pouso na 10, o vento 1,60 graus com 5 nós e o altímetro no 0 no 6. Teste do altímetro e do vento, Rio 5973. 5973, no solo aos 28, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Kilo para o Parte 3. Livrando, livre táxi, Alfa e Kilo, Parte 3, 573. approach American 982 out of 183 for 110, information call. Good morning, American 980. It's called Cadent, clear arrival down to 2,000 feet. When 81016, fly heading donut position. Okay, so the mono arrival down 2,000 feet and 1016 heading donut position, American 980. That's correct, sir. Redução para 180 nós, tráfego 5 milhas à sua frente, é um Boeing 737-800. Tá, isso é redução. Tá, 3597, monitora de férias. Controle Salvador, bom dia, voo 995 com a Rússia. Bom dia, voo 995, identifique, descida para 4.000 pés na chadela Bonfield, ajuste no 096. 4.000, Bonfield no 096, voo 995, perdeu contato com o centro Recife. Certo. Boa noite, 04, estabilizou meu LS, seu 90. Boa noite, 04, chame a torre 1862, já tomou posse. 1862, gol no 804. 35 no 7, está livre a final de alerta. Gol 804, bom dia, vai passar o externo baixado e travado. Gol 804, bom dia, avistado, altímetro 1016, um vento 1.50 graus com 5 nós, está autorizado o pouso na 10. Autorizado o pouso no 0, gol 804. Meu pé, ajuste no 096. Bom dia, teste para 5.000 no 096, chegada bom, chegou no 607. A 3597, redução para aproximação, chame a torre 118 decimal 6, até o meu posto. A 3597, bom dia, aguarde pista livre, é o número 2 para o posto. Salvador, muito bom dia, gol 715, dentro da Gol, passando nível 2.5. Modelo Gol no 715, identifique, chegada bom, desça para 6.000 pés, o ajuste no 096. Identificou, descendo 6.000 pés, 1.06, gol 1715.